gloriosa de todas as iniciações. Meu coração se exercita a cantar todo dia em vosso louvor. Ó Yoga Devi, sol bendito de justiça, fiz o meu juramento. No coração da noite levanto-me para vos adorar, anunciando o poder do vosso braço a todas as gerações. Bem-aventurados que se conservam sem mácula no caminho do dever, os que andam na lei divina do Senhor. Bem-aventurados que observam os seus preceitos, de guardar vossa lei divina. Seja imaculado o meu coração na prática de vossas justas ordens. A minha alma prostrou-se por terra. Dai-me a vida segundo o vosso verbo. Lâmpada para os meus passos e luz para o meu caminho. Eu sou o vosso servo, segundo a vossa misericórdia. Seja hoje uma festa que perdura eternamente, dia santo, digno de louvor, que não conheça jamais o ocaso. Ouve-me, Mãe Divina, única esperança dos mortais, o grito dos que vos adoram. Ó coração sacrário do Altíssimo Deus, uma turba prostrada, suplicante, junto ao altar, na presença dos anjos, em rendição total, ó Mãe Divinal, Rainha de toda hierarquia, porque vós sois a minha força e o meu refúgio. Om Sri Yoga Devyai Namaha. Om Hrim Shrim Klim Aim. Namaste. Namaste.